movimento, é nego rasta. Reggae é movimento, é nego rasta. O rap e o reggae são irmãos. Isso basta. Coisa se espalha como se fosse pó. Sei que no rap ou na Jamaica sou o rei do rap.